Ellen, Pellen, Pellen, Pellen, Pellen, Pellen. Meu nome é Virgulino, apelido Lampião. Ellen, Pellen, Pellen, Pellen, Pellen, Pellen. Seu nome é Virgulino, apelido Lampião. Meu nome é Virgulino, apelido